coisa boa, o fandango do tio João. É uma festa animada, com cordiona e violão. É uma festa animada, com cordiona e violão. Começa o escurecer e vai até de madrugada. Vai até de madrugada. A gente dança, come e bebe. A gente dança, come e bebe. E não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. O fandango do tio dá prenda pra todo lado. Dá prenda pra todo lado. Até velho de 80. Até velho de 80. Entra solteiro e sai casado. E o João gosta de ver todo mundo se mexer. João gosta de ver todo mundo se mexer. A gente canta um verso e nunca fica só, mas pra isso tem que ter peludo no gogó. Tem que ter, tem que ter. Peludo no gogó. Tem que ter, tem que ter. Peludo no gogó. Coisinha boa, o fandango do tio João. Mas que coisinha boa, o fandango do tio João. É uma festa animada, com cordiona e violão. É uma festa animada, com cordiona e violão. Começa o escurecer. A gente dança, come e bebe. A gente dança, come e bebe. E não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. O fandango do tio João dá prenda pra todo lado. Dá prenda pra todo lado. Até velho de 80. Até velho de 80. Entra solteiro e sai casado. Tio João gosta de ver todo mundo se mexer. Tio João gosta de ver todo mundo se mexer. A gente canta um verso e nunca fica só, mas pra isso tem que ter peludo no gogó. Tem que ter, tem que ter. Peludo no gogó. Tem que ter, tem que ter. Peludo no gogó. Mas pra casar no fandango do tio João, o que que tem que ter, rapaziada? Peludo no gogó.